posto del giorno stesso. 7-1 Saint-Malo. à tous ceux qui sont sur votre position pour c'est un microphone. 762-1, função nível 360, direção voo. Viva. 360, direção voo. Não pode 2D, pode valer, né? Obrigado. Tem um, dois, três, dois, mal oito. Canadá 2, 1, 1.